Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos, esta manhã abençoada aqui no Nabem, para falarmos de um tema importante para os nossos dias, que é sobre a prevenção do suicídio. Nós vivemos numa época em que o número de casos de suicídio aumentou muito, a coisa assustadora que vem acontecendo no mundo todo. Nós temos aí estatísticas que apontam para um caso de suicídio a cada 40 segundos. Em menos de um minuto, uma pessoa vai se matar. Isso no mundo todo. E as estatísticas são mais preocupantes porque observa-se que há um crescente de número de casos, principalmente entre as pessoas mais jovens. Vem aumentando cada vez mais. Algo que também se observa aí nas estatísticas, o número de casos de suicídio também tem aumentado entre as mulheres. Antes predominava entre os indivíduos do sexo masculino e hoje vem aumentando o número de mulheres que cometem suicídio. Se a gente for falar de todas as estatísticas, a gente vai consumir todo o nosso tempo aqui, porque elas são dados que são bem conhecidos, eles estão publicados, não é difícil encontrar essas informações, e eles servem para apontar para um problema que nós temos, que é realmente grave, né? Cada vez mais pessoas estão procurando, através do suicídio, a solução dos seus problemas. E vem questionamentos: como a gente pode evitar que esse problema aconteça com as pessoas que nós amamos? A primeira atitude preventiva em relação ao suicídio é nós pensarmos que ele pode ocorrer em qualquer família. Nós temos que nos despir daquela ilusão de que não, a minha família, ela está protegida disso. Por quê? Ninguém nunca falou que tem vontade de morrer. Lá está todo mundo bem, está tudo acontecendo bem com todo mundo. Isso é uma ilusão. Qualquer lar pode vir a se defrontar com esse problema, como inúmeros outros. Porque há situações que muitas vezes nós não estamos percebendo, nós não estamos acompanhando a fundo aquelas pessoas que conosco convivem e que, no momento de maior dificuldade, podem sim pensar no suicídio. Então, a primeira atitude que nós temos que ter para a prevenção é uma atitude realmente de alerta e de preocupação. Porque normalmente a gente tende a pensar que os problemas é sempre na casa do outro, na casa do vizinho. Ah, o meu vizinho tem um adolescente lá que ele é envolvido com drogas. E realmente, envolvimento com drogas é um fator importante que predispõe ao suicídio. Há várias estatísticas que mostram isso. Mas às vezes o adolescente que não tem nenhum envolvimento com droga também é propenso ao suicídio. Às vezes aquela pessoa também, pensando num adulto bem sucedido, que tudo transcorre bem, materialmente está bem, financeiramente está tudo estável, vem qualquer revés, qualquer situação mais grave, e o indivíduo procura o suicídio. E são casos impressionantes que tem dessas estatísticas mesmo. Depois eu deixo a sugestão para vocês desse livro do André Trigueiro. Ele é um jornalista, mas o livro ele tem um enfoque espírita e ele traz várias dessas informações. É interessante para a gente conhecer a temática e aprender mais sobre isso. O nome do livro é Viver é a Melhor Opção. Ele conta aqui, e em outros lugares também a gente vai encontrar essa informação, que uma pessoa comete, ela tenta o suicídio até 300 vezes antes de conseguir. Tem casos, então, até de crianças e adolescentes que procuraram inúmeras situações, os estudos apontam para essa situação, de que conseguiram finalizar, só que antes eles já tinham tentado mais de 300 vezes. Não deu certo, alguma coisa atrapalhou. Então, o que que isso mostra? Um grande desconhecimento das famílias em relação às pessoas que estão ali convivendo. Por isso que uma das atitudes, então, mais importantes que nós temos que ter é, primeiro, pensar, realmente, será que minha família está imune a esse problema ou não? Nós precisamos ter essa preocupação permanente, porque geralmente os problemas aparecem E nós ficamos surpresos. Poxa, eu não sabia que meu filho estava passando por isso. Porque é uma tendência natural de nós não observarmos, de nós não percebermos problemas graves quando eles estão se implantando. Nós somos muito requisitados pela vida exterior. O trabalho, o cuidado das questões materiais da vida e a parte afetiva, a parte emocional das pessoas às vezes não é tão bem cuidada. Nós achamos que certos comportamentos são normais e muitas vezes eles são um indicativo de uma situação que predispõe. Nunca nós vamos estar falando aqui que alguma dessas situações determina que a pessoa será um suicida. Mas elas são situações que predispõem. Segundo os estudos que há nessa área, geralmente as pessoas que são vulneráveis, quando dois fatores se juntam, elas são mais propensas a cometer o suicídio. Nós vamos ver quais são esses fatores, então. Alguns dados, então, importantes que nós precisamos ter, sobretudo no cuidado com os mais jovens. Embora nós vamos perceber que os adultos também são muito vulneráveis ao suicídio, o número ele é crescente nos mais jovens. Então, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, os nossos netos, o nosso vizinho... Todos eles são jovens que nós devemos ter a preocupação de cuidar, de alertar, de se conscientizar, até de se aproximar desse jovem para dar a eles o apoio emocional necessário para que eles possam se sentir seguros e evitar essa via de escape. Então, na adolescência, aquele período de transição que se sai da infância e entra numa idade que nós começamos a deixar de ser crianças, mas ainda não somos adultos, é um período que vai, de acordo com alguns estudiosos, dos 9 aos 13, aos 14 anos, só que óbvio que isso pode ter algumas variações. Mas nesse período, é muito comum toda essa transformação predispor o adolescente a ideias de suicídio. E nós vamos ver que eles estão muito vulneráveis, muito mesmo. Algo que é importante destacar nessa situação é que, qualquer que seja o grau de depressão que a pessoa tenha, é um fator que predispõe. Então, alguém que tenha o diagnóstico de que tem depressão, é importante que nós acompanhemos com muito cuidado. Não quer dizer que vai ser, volto a lembrá-los, mas é um fator que predispõe. Metade dos casos de suicídio são de pessoas que tinham algum tipo, algum estágio da depressão. Desde os casos talvez mais leves ou mais profundos, aquela que é intermitente, que vai e volta, algum estado em que a pessoa ela pode apresentar esse diagnóstico. Então nós temos que ter um cuidado com essas pessoas. E um cuidado conosco também. Se nós temos esse diagnóstico para nós, temos que também pensar seriamente que não podemos acolher ideias nunca, jamais de suicídio. Porque como nós vamos ver, elas podem ser uma porta de entrada, uma influência negativa contrária à nossa existência. Nós sabemos que existem espíritos vingativos que do passado desejam muito se vingar dos atos que nós cometemos contra eles. E eles podem sim nos insuflar a ideia de nós cometermos o suicídio. Por que que eles não vêm e não nos matam? Porque os espíritos, eles até poderiam articular formas de nos tirar a vida, as situações que eles até conseguiriam. Mas por que que eles não fazem isso? Porque eles sabem que nós seríamos a vítima dessa vez. No entanto, quando você tira a sua própria vida, você complica tanto a sua existência futura, que é uma vingança muito mais sofisticada da parte deles. Então, quando nós já somos capazes de perceber que existe sim influência espiritual, nós temos que estar mais vigilantes. Por quê? Aquele pensamento de fuga é, muitas vezes, insuflado por um espírito. No meio espírita, infelizmente, durante muito tempo, tudo as pessoas atribuíam a influência espiritual. Pessoa falava um palavrão, o espírito que me sugeriu. Aí veio uma onda de ideias dizendo, olha, parem de atribuir coisas aos espíritos. E até os obsessores se comunicavam nas reuniões mediúnicas falando, olha, para de culpar a gente porque nós não somos o culpado. Ele faz isso porque ele quer. Aí muitas pessoas começaram a esquecer essa influência espiritual. Nem se fala muito dela, mas ela é real, ela existe. Obsessores continuam nos influenciando comportamentos autodestrutivos. Por quê? Eles sabem que a melhor forma de se vingar da gente é nos fazer cometer crimes contra nós mesmos. Por quê? Porque nós deixamos de ser simples vítimas. Nós passamos a ter uma responsabilidade. Por quê? Cuidar da nossa sobrevivência é um imperativo, é algo que está dentro de nós, muito profundo. Remonta às eras mais primitivas da nossa existência. A autodefesa, a autopreservação, a manutenção da própria vida. Nós já aprendemos muito sobre isso. Então nós não podemos pensar nunca em tirar a nossa própria vida ou qualquer outro meio de fuga. Nós temos que começar a desenvolver uma fé robusta, uma certeza de que os problemas são passageiros e nós vamos encontrar a solução. Uma hora ela vai aparecer, o que nós não podemos deixar é de buscá-la. É essa convicção que nós temos que desenvolver. Pensamentos de desistir da vida, praticamente quase todas as pessoas já tiveram em algum momento da vida. Aqueles momentos mais críticos, mais graves da vida, a gente pensa, seria melhor morrer? Seria melhor terminar tudo, já que está dando tudo errado? Às vezes é um pensamento nosso. E se você pensar que é uma alternativa para a solução dos problemas, de fato ele até é lógico até certo ponto. O problema é que quem sabe que a vida continua, não pode pensar nessa opção. Por quê? Porque sabe que vai complicar ainda mais a história. Até se você for materialista, você pode pensar dessa forma. Porque para aqueles que ficaram, ficará uma profunda dor pela sua partida ou pelo seu término de existência. Até se a pessoa for materialista, ela tem que pensar, aquelas pessoas que me amam sofrerão muito com a minha morte. E é aqui que entra muitas vezes um dos mecanismos que levam as pessoas que têm a propensão ao suicídio pensarem na morte. Que é uma forma de querer punir as outras pessoas pelo sofrimento que elas têm. Às vezes é uma tentativa, né, de agredir aquela pessoa que nos negou o amor, como o pai, a mãe, aquele ente que nós elegemos como o nosso grande amor da vida, e que nós queremos atingi-lo, feri-lo. Se nós já pensamos isso alguma vez, nós temos que procurar uma forma de entender que isso não é uma forma adequada de nos relacionarmos nem com o outro, nem com a gente mesmo. Porque isso é uma violência muito grande com a pessoa que nós dizemos amar e com a gente mesmo. O amor, jamais ele pode nos fazer sofrer. Jamais ele pode nos trazer dor. Porque aí não é amor. Aí já não é mais amor se ele se tornou um objeto de algo que me traz sofrimento. Se eu penso na morte porque eu quero atingir alguém que não corresponde ao meu sentimento, não é bem amor que eu estava tendo por aquela pessoa. Porque o amor, ele nos ilumina a mente, ele nos ilumina a alma, ele nos faz libertar as pessoas. Amor nunca foi posse, não é apego. Amor é desprendimento. Eu amo tanto uma pessoa que eu dou a ela a opção dela escolher o caminho que ela quiser para ser feliz. Mesmo que seja com a outra pessoa que não sou eu. Isso sim é amor de verdade por alguém. Agora, quando a gente torna aquilo insuportável, na verdade não é amor. Na verdade é o sentimento de posse sobre a outra pessoa. É uma expressão do egoísmo, que não é amor de verdade. Uma forma muito doente ainda de amor. Mas voltando a essas ideias aqui, né? Existem muitos fatores que predispõem a pessoa ao suicídio. Então, ansiedade, medo, raiva, profunda falta de esperança. Nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos e precisamos ajudar os mais jovens também a entender esses sentimentos, como sendo naturais, mas não devendo jamais ser cultivados pela gente. Ansiedade, medo, raiva, é natural termos, porque somos espíritos em evolução. Não podemos ter culpa por sentirmos esses estados emocionais. Mas o que nós não podemos ficar é vivendo eles intensamente. Se nós sentimos que nós somos muito ansiosos por coisas que estão por acontecer, pelas expectativas, por tudo que tem que vir, nós precisamos procurar ajuda para essa ansiedade. Se nós somos pessoas excessivamente com medo ou com raiva, somos exacerbados, nós temos que refletir sobre isso. E às vezes a vida nos dá sinais. Às vezes a gente é uma pessoa que descarrega a raiva de várias formas. Sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre objetos, e nós sentimos as consequências. Basta a gente refletir: a minha raiva tem me trazido consequências negativas? E nós vamos perceber que em alguns momentos ela traz. Porque a gente tende a agir de uma forma desequilibrada que se volta contra a gente. Então é o momento de a gente procurar ajuda. Tem uma ajuda imediata que a gente pode pedir a todo momento. E funciona. Se a gente quiser realmente pedir, essa ajuda ela vem. É através da oração. Deus, ele não nos nega o auxílio nesses momentos difíceis, quando nós somos capazes de perceber que algo não está bem com a gente e a gente deseja realmente mudar aquilo. É algo que parece mágico, é algo que parece extraordinário e funciona. No momento de maior sofrimento que você tiver, peça realmente com muita vontade de superar aquilo. Mas não peça a Deus uma compensação, não peça a Deus que ele supra aquela sua carência, só fala: Deus, eu quero vencer o meu medo. O Senhor me criou um espírito perfectível. O Senhor me fez para ser um espírito capaz de vencer os desafios da vida. Eu vim para cá com as condições plenas de vitória. Peça convicto dessas ideias. Você vai perceber que vem um alívio imediato. E virão situações na vida que te encaminharão para a superação daquilo. Às vezes, até abrindo um livro, você encontra a solução para aquele seu problema. Uma vez eu fui, estava numa fase muito crítica na minha vida, alguns anos atrás, pedindo em prece, em oração, e aí não vinha nada, né? Abria todos os livros espíritas, não vinha nada. E aí, eu fui pegar alguns livros que eu ia devolver para uma pessoa, e eu peguei um livro que não tinha nada a ver com a vida espiritual, religião, nada. Mas dentro tinha uma mensagem naquele livro, que nem era uma mensagem espírita. Eu sempre folhei as coisas antes de devolver para a pessoa, para ver se não tinha nada ali, e eu fiz isso. E ao folhear, estava lá a mensagem que calou fundo para mim naquele momento. Então, os mecanismos que Deus tem para se comunicar com a gente são extraordinários. Se a gente pudesse ver toda a movimentação do mundo espiritual para que as coisas venham ao nosso encontro e nos atenda, gente, nós ficaríamos maravilhados. Nós ficaríamos surpresos. E talvez aqui cada um de nós tenhamos um depoimento sobre isso. No momento mais crítico da vida, a nossa oração foi ouvida. Veio a resposta. E isso tem que servir de alento para nós todos os dias. Da gente pensar: não, eu já fui ouvido uma vez, eu serei novamente. Eu só tenho que continuar. É esse o pensamento que nós temos. Eu só tenho que prosseguir fazendo aquilo que minha consciência diz hoje que é o certo a fazer. E o auxílio, ele virá. A ajuda virá. Então, nesses momentos que nós sentimos esse medo, raiva, profunda falta de esperança, nós vamos utilizar da oração. Nós vamos pedir realmente a Deus e nós teremos a resposta. O fator importante na prevenção do suicídio, principalmente na adolescência, é a forte influência que nós temos nessa fase da vida. Nós somos profundamente influenciáveis, tá? E há casos, então, de jovens que reproduzem comportamentos a partir do que eles ouviram de outros. E isso é algo que acontece com muita frequência. E esse fato já é conhecido há muito tempo. De que as pessoas, quando ouvem notícias sobre suicídio, o número de casos aumenta. É algo que isso é conhecido, inclusive há recomendações para que os casos de suicídio nem sejam tão noticiados. Que eles sejam cada vez menos falados. Embora nós precisamos falar do problema, nós temos que dar uma outra conotação à abordagem. Então, essa forma, às vezes, sensacionalista que se divulga sobre a morte de algumas pessoas é algo que causa um impacto muito profundo. Outro dado que se observa: quando a imprensa noticiou com muito glamour a morte daqueles personagens mais famosos, daquelas pessoas com maior destaque na sociedade, o número de suicídios naquele período aumenta também. Isso tudo mostra o quanto as pessoas são influenciáveis. Às vezes elas não estão pensando naquilo como solução, mas por ouvir falar, elas reproduzem esse comportamento. Então nós temos que ter uma cautela ao sair falando sobre isso. E às vezes até através das redes sociais, compartilhando esse tipo de informação. Porque hoje nós estamos sendo bombardeados por tantas informações e, sobretudo, os mais jovens estão muito vulneráveis a isso. Todos já ouviram falar de certas correntes ou certas pseudo-brincadeiras, como Baleia Azul e outras tantas que existem, que são, na verdade, situações para criar na pessoa a predisposição a pensar na morte como uma saída. Põe-se um desafio, você não alcança, através do medo manipula-se a pessoa para que ela concretize aquele ato. De onde vem essa inspiração, gente? De onde vem uma ideia para um ser humano criar algo para levar outra pessoa à destruição? É de uma profunda imperfeição dele e de espíritos que desejam realmente atingir inúmeras pessoas. Por isso que nós precisamos bloquear essas questões. E aqui vem um alerta importante para os pais em relação à vulnerabilidade que as crianças e os adolescentes estão hoje em razão das redes sociais. WhatsApp e outros meios de comunicação muito rápido. As informações circulam entre eles numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar, num controle que dificilmente nós conseguimos estabelecer. As nossas crianças e jovens estão sendo alvos mais fáceis de ideias destrutivas que nós levamos mais tempo para tomar contato. Hoje em dia se banalizou a questão da morte. Se mostra o vídeo de uma pessoa sendo assassinada de uma forma banal. Mostra-se pornografia de uma forma muito intensa. E é difícil algum pai ou uma mãe dizer, não, eu tenho controle sobre o que o meu filho vê e compartilha. Por isso que nós devemos refletir muito. Qual é a idade apropriada para se dar um celular na mão de uma criança? Ah, mas eu confio plenamente no meu filho. Nós precisamos rever esses conceitos. Porque eles estão numa fase de aprendizado, de adaptação, de elaboração, e nós precisamos pensar seriamente. Será que eles estão tão aptos assim a serem defrontados por esse tipo de informação? Será que nós vamos ter a competência técnica e o tempo necessário para monitorá-los? Porque muitas vezes não é a falta de orientação que vai predispor um jovem a ter contato com algo negativo, não é. Muitas vezes o espírito tem muita orientação, sim, tem muita diretriz, mas as coisas vêm, elas invadem o nosso mundo pessoal, como nós somos invadidos também o tempo todo. Nós não queremos receber determinadas ideias, elas chegam até nós. Então isso tudo nos sugere uma preocupação muito grande, um cuidado extremo que nós temos que ter com esse acesso ilimitado que eles têm às redes sociais. Tem muitas pessoas que não gostam dessa abordagem, acham que nós queremos novamente voltar a uma era de opressão, de coerção, de impedir o jovem de se expressar, mas eles estão muito vulneráveis mesmo, muito. E é assustador a gente perceber que às vezes uma criança de 9 anos, ela tem acesso a esses meios de comunicação e os pais não monitoram, não acompanham nada do que está se passando ali. E elas serão alvo de muitas ideias, porque nessa faixa etária nós temos uma tendência a reproduzir comportamentos. Tudo que eu vejo das pessoas eu tento assimilar. E comecem a observar os jovens, as crianças, os pré-adolescentes. Comecem a observar como eles reproduzem o que nós falamos, o que nós fazemos. E eles reproduzem também o que outras pessoas falam para eles. Eles reproduzem também as preferências de outras pessoas. E imagine numa fase que você está para consolidar uma reencarnação, porque a pré-adolescência é isso. É o término daquele processo de reencarne do espírito. Reencarnar não é só no comecinho ali, no momento da concepção. É todos esses anos que se seguem após o nascimento. Você recebendo informações, ideias que podem ali despertar situações, experiências do passado que nessa vida tinham que ficar adormecidas. E aí vem todo aquele eclodir de reminiscências, de preferências, de desejos, de tendências que não precisariam acontecer, que não precisariam estar se passando nesse momento da vida. Então nós temos que ter uma cautela muito grande. E inclusive para essa questão do suicídio. Então quais são os sinais, por exemplo, de perigo na adolescência de pessoas que estão vulneráveis ao suicídio? O bullying, que é aquela forma de agressão, supostamente uma brincadeira, em que se hostiliza uma pessoa por características que o grupo não aceita. Os conflitos da sexualidade, às vezes os pais reprimem de uma forma violenta, não amorosa, aquelas características sexuais que os filhos apresentam, é um fator que predispõe. Raiva ou medo intensos e frequentes, é normal ter raiva e medo, mas se isso é algo frequente na nossa adolescência, é um fator que predispõe. Tendência ao isolamento, mau desempenho escolar, uso de drogas e eventos estressantes recentes. Às vezes a família passa por algumas catástrofes ali emocionais e ninguém percebe o quanto os adolescentes estão vulneráveis. E eles podem ir para vários comportamentos. Há o caso de dois irmãos, que a família, lá, o casal está se separando, um grande conflito, e os dois jovens não estão indo pelo suicídio, mas estão indo por outros caminhos complicados da vida. Então nós precisamos aprender a administrar os nossos conflitos para que eles não tragam sofrimento para os nossos filhos ou para as pessoas que estão envolvidas ali diretamente com a gente, para que a gente não crie uma predisposição a uma situação como essa. Então o que isso significa? Nós precisamos estar vigilantes para, não é poupá-los, eles precisam saber dos problemas. Daqui um pouco nós vamos falar de que nós temos que também mostrar as dificuldades da vida. Mas que eles entendam que não há falta de amor para eles naquele momento. Porque às vezes a gente está num conflito porque está se separando da esposa, do marido, e está usando os filhos nesse jogo terrível de vingança, de um querer punir o outro, numa alienação parental. Que isso é considerado até crime. Nós acabamos manipulando eles, envolvendo eles numa onda de ódio, de ressentimento. Pessoas que ainda não estão suficientemente maduras, convictas dos seus sentimentos, pode ser um fator muito perturbador. Que hora termina, dona Nedinha? 35? Ainda tenho 4 minutos, então. Então, olha só, também algo importante na questão da prevenção do suicídio, então. Importantíssimo é que nós, pais, ou se nós não somos pais, temos que pensar nas pessoas que nós amamos muito, nós precisamos nos espiritualizar. Precisamos ter uma ligação com o mundo espiritual. Sabe por quê? Quem eles vão ajudar para intervir, para ajudar alguém? É aqueles que estão mais próximos. É aqueles que amam, que têm simpatia por aquela pessoa. São esses que a espiritualidade vai intuir. Agora imagina o pai e a mãe, se eles estiverem comprometidos com pensamentos apenas de ordem inferior. Se o pai e a mãe estão envolvidos só com seus próprios interesses egoístas. Se o pai e a mãe estão concentrados apenas na sua vida material, abandonando os filhos. Como que uma espiritualidade vai chegar, espíritos benfeitores vai chegar e vai intuir alguma coisa para eles? A mente está bloqueada, está fechada. Por isso que nós que amamos alguém, nós temos que nos espiritualizar e nos elevar e fazer essa ligação com o superior permanentemente, a bem até das pessoas que nós amamos, para que nós possamos ser instrumentos de auxílio. Quantos pais identificam facilmente comportamentos, tendências negativas dos seus filhos? Por quê? Porque cultivam a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Vivem isso de maneira séria, mesmo sendo imperfeitos, mesmo cometendo erros. Por quê? O que a espiritualidade trabalha com a gente é a boa vontade, é o desejo sincero, é o esforço, é a tentativa. É aquela coisa que a gente se predispõe. Por quê? Só de já querer mudar, a nossa mente é diferente de quando a gente se acomoda nas coisas comuns da vida. Quando a gente tem um pensamento muito materialista e muito pragmático e muito hedonista, voltado apenas para o nosso desejo, para a nossa satisfação, a gente bloqueia toda a comunicação com os espíritos bondosos. Toda. E a possibilidade de eles usarem a gente para ajudar naquele momento crítico é mínima. Por isso que nós não podemos ter a vida centrada apenas para o exterior. Nós temos que ter uma vida interior, uma vida de prece, de meditação, de orientação, de busca de temas elevados, como nós fazemos hoje nessa manhã de domingo, reunidos aqui para buscar o auxílio espiritual, buscar informações, buscar essa assistência que nós recebemos aqui. Isso já nos coloca predispostos a agirmos influenciados pelos benfeitores. Outra medida preventiva, então, é a gente conhecer a história das pessoas que nós amamos. Se foram os nossos filhos, mais ainda, é uma obrigação nossa. Nós conhecemos as características dos nossos filhos. Reconhecer se eles estão sendo influenciados espiritualmente. Saber se eles estão sendo influenciados no meio onde eles vivem. Tem pais que pensam, eu vou comprar um apartamento no condomínio tal, tem toda a infraestrutura, tem salão de jogos para as crianças, tem a sala de música para os adolescentes tocar sua guitarra, sua bateria, eles podem viver num clube, tudo protegido. Está protegido do problema lá de fora, mas e o de dentro? E do colega que começa a insuflar ideias perniciosas para ele. E do colega que oferece pela primeira vez a maconha para ele provar. E do colega que falou, olha, eu quando estava muito assim, eu fui lá e me cortei, aliviou a minha dor. É a sugestão para o outro fazer a mesma coisa. Então nós temos que estar vigilantes nessa pseudoproteção que nós criamos para eles. Não é dar tudo de material que nós estamos protegendo os nossos filhos e nem a nossa família. A proteção afetiva, ela é mais importante. E essa proteção afetiva, ela envolve muitas questões. Como, por exemplo, a gente acompanhar o que eles estão consumindo culturalmente. Que tipo de livro os nossos filhos leem? É bonito, vai com o filho no shopping, pai, compra esse livro aqui para mim. Mas você sabe o conteúdo daquele livro? É bacana você oferecer todos os canais de TV paga, todos os vídeos por streaming que vem pela internet, é bacana você fornecer isso para o seu filho, mas você sabe o conteúdo daquela série que ele assiste? Você sabe se aquilo é endereçado realmente para aquela faixa etária dele? E uma coisa assustadora, você vê a classificação indicativa é para 12 anos, você fala, não, meu filho de 12 anos não deve assistir isso, porque as pessoas muitas vezes são equivocadas naquilo que elas consideram adequado para cada faixa etária. Então nós temos que ter conhecimento do que eles estão consumindo culturalmente. Nós vamos fazer a pausa para a prece, né, dona Neidinha? E aí depois eu vou continuar falando algumas coisas. Quem não conseguir acompanhar até o final, porque eles vão chamar para o passe, depois pode procurar, vou colocar o final também da palestra, gravado em áudio, no site antenormorais.com.br. Daí lá dá para você ouvir, se quiser encaminhar para alguém, dá para compartilhar. Ainda falando sobre uma das formas da gente prevenir o suicídio, né? Principalmente em relação aos mais jovens, aos adolescentes. Algo que é muito importante é nós termos momentos frequentes de contato individual com os nossos filhos. Porque normalmente em família a gente tem uma tendência de tratar tudo no coletivo. Se tem dois, três filhos, às vezes até o relacionamento do casal começa a ser tratado. Em função de todas as pressões que nós temos, todas as demandas, começam a ser tratado tudo no coletivo. Você está fazendo o seu melhor, está certo. Mas as pessoas elas precisam de momentos individuais de atenção. Em que você conversa unicamente com aquela pessoa, em que você conhece as expectativas dela, as frustrações, em que você toma contato com a realidade daquela pessoa. Geralmente as mães têm essa competência de olhar nos olhos dos filhos, e nós pais deveríamos desenvolver isso também, de perceber que algo não está bem. Mas para fazer isso, nós temos que ter um momento especial com eles. Aquele momento que a gente reserva para uma atividade em comum com eles. Pode ser uma atividade lúdica. Ligou a batedeira aí? Pode ser a atividade lúdica, pode ser uma conversa. Fazer algo em comum com os filhos. Até com os nossos filhos adultos, nós precisamos ter esse momento. Mas se nós não estamos predispostos a entendê-los, a acolhê-los, Se nós não estamos predispostos a observá-los, a senti-los, nós provavelmente não vamos perceber alguma dificuldade que eles estão apresentando. E as mães e os pais devem confiar muito na sua intuição. Quando sente que algo não está bem com o filho, converse. Fale do seu amor para com ele. Fale o quanto é importante. As crianças amam ouvir contar a história delas, naquilo que tem de belo, de positivo, de dar valor à presença daquela pessoa na nossa vida. Normalmente, quando nós estamos mais angustiados, seja aqui no mundo espiritual, ou aqui no mundo material, ou no mundo espiritual, as figuras que nós lembramos são aquelas que mais nos deram afeto, mais nos deram carinho, atenção, cuidado. São essas pessoas que muitas vezes, na hora de um pensamento suicida, nós lembramos delas. E lembramos que elas nos amam e aquilo tem uma repercussão profunda sobre nós. Por isso que nós precisamos, sim, demonstrar aos nossos filhos todo o afeto, todo o amor que nós temos para com eles. E para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos pais, para as pessoas que nós amamos, nós precisamos também fazer isso. Porque muitas vezes a pessoa ela está pedindo socorro de inúmeras maneiras. Ela está ali demonstrando que ela precisa de alguma atenção um pouco a mais. E ninguém pode ter a pretensão que vai evitar um suicídio. Mas nós podemos ser um fator que podemos sim ajudar muito. Né? Abraçar dizendo e demonstrar que amamos essas pessoas, valorizar as qualidades e conquistas delas. Normalmente nós temos uma tendência a sermos muito críticos em relação às pessoas, sempre exigindo, cobrando muito delas. E isso tem um impacto muitas vezes negativo. Nós vivemos numa época em que há muitas ideias de que a felicidade humana ela é impossível. Nós nunca vivemos. Pode chamar. Gestantes, crianças e seus acompanhantes, idosos e pessoas que têm problema de mobilidade. Nós nunca vivemos uma época em que tantas ideias negativas, contrárias à felicidade humana, fossem tão rapidamente divulgadas. Não que o mundo hoje seja pior, pelo contrário. Nosso mundo hoje, ele é muito melhor do que ele já foi no passado. Se nós formos pegar e estudar a fundo essa questão, hoje a humanidade está melhor do que ela já foi. É que a nossa percepção do sofrimento humano é muito maior nos nossos dias. Então imagine uma pessoa que já está muito infeliz, sendo bombardeada por ideias infelizes. Ela acaba muitas vezes criando para ela a ideia realmente de fugir pela morte. Outra questão importante que nós temos nessa temática do suicídio, eu vou falar, viu, dona Neidinha, da questão do livro dos Espíritos aqui, que fala sobre as consequências do suicídio para o espírito. Mas outra coisa importante que nós observamos é essa pressão que nós temos no mundo para que as pessoas sejam bem-sucedidas, sejam felizes, para que elas tenham grandes ganhos. Essa semana eu estava assistindo na TV uma propaganda de uma grande universidade particular aqui de São Paulo, e que mostrava os jovens que faziam o curso deles, super bem colocados na sociedade, felizes, satisfeitos. Aí o jovem vai e faz o curso superior, ele percebe que não é tão simples assim. Aí ele vê que toda aquela promessa, todo aquele encantamento é difícil de alcançar. Então essas grandes expectativas que se formam ao longo da vida, e às vezes nós, pais, educadores, criamos um pouco essa ilusão de parecer que faça tudo certinho, que tudo na sua vida vai ser certinho. Nós criamos uma ilusão e uma decepção, que dependendo do indivíduo, ele pode sim pensar depois no suicídio como uma alternativa para aquela vida que não veio como ele esperava. Um momento de maior dor, de maior sofrimento. E normalmente nós cometemos um erro na infância, durante a educação, que é um fator que predispõe eles a se amargurarem muito quando eles lidam com a realidade. Pais e educadores tendem a superproteger e não permitir a frustração das crianças e dos adolescentes. Tudo tentando contentar, tudo tentando agradar. A criança não pode sofrer nenhuma contrariedade porque os pais criam aquela bolha em torno dela em que ela é super protegida. Você cria um indivíduo com a expectativa de que tudo vai ser assim a vida inteira, mas nós não conseguimos controlar a vida. Ensinar o indivíduo a ter frustrações, a aceitar que há coisas que são impossíveis, a aceitar que a nossa condição, ela é muitas vezes impossível de ser modificada, embora possamos melhorar a vida sob muitos aspectos, encarar a vida com a realidade, mas sem tirar também deles a esperança. Sem tirar deles o sonho, porque nós precisamos dessa dose de realidade e de ilusão para podermos caminhar no mundo. Porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo a sonhar o que é possível e a nos ajustarmos a isso. Então é importante que nós tenhamos essa visão quando nós transmitimos ideias para eles, através do nosso comportamento, através da nossa atitude e do que nós falamos. Porque as crianças e os adolescentes são fortemente influenciados por aquilo que nós falamos em casa. Nós não temos a noção, a profundidade do quanto nós estamos modelando e moldando comportamentos e atitudes a partir do nosso exemplo e das nossas palavras. E por que tanta preocupação em relação ao suicídio, né? Por que nós temos que ter tanta atenção para isso? Porque a vida do espírito, depois que ele comete o suicídio, ela não será fácil. Há casos em que o espírito sofre muito, mas nós temos que tomar também uma cautela, por quê? Para cada espírito, a experiência é diferente depois da morte, mesmo no suicídio. A gente ouve, às vezes, falar relatos de casos muito dramáticos de espíritos que, por exemplo, acompanharam a decomposição do corpo e sentiram todo o processo da desagregação das moléculas por ação ali dos micro-organismos que estavam decompondo o corpo. E é um fato, existem espíritos realmente que permanecem ligados ao corpo por muito tempo. Para se ter uma ideia, até um relato de um espírito que ele acompanhou o corpo dele até a ossada que ficou sendo objeto de estudo numa universidade. E o espírito acompanhou tudo o que se fazia com aqueles objetos. Só que isso é a realidade de alguns espíritos, não é de todos. Nós temos no Livro dos Espíritos, que é a nossa referência fundamental na doutrina espírita, e sempre que eu penso em alguns temas, eu volto ao Livro dos Espíritos, primeiro para saber dele, depois partimos para os outros autores. Nas questões 943 até a questão 957, Kardec inquiriu os espíritos superiores sobre as condições da vida daqueles que se suicidam. Na última questão, ele perguntou assim: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E ele colocou assim, o espírito superior que escreveu pela médium: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Essa é a sensação que todos terão, de perceber que os seus problemas não foram resolvidos com a morte. A angústia que ele sentia antes continua. O conflito que ele trazia na existência aqui material continua do lado de lá. A não aceitação da realidade continua. Porque a harmonização até 10. Por quê? Até 20. Tchau, tchau. Vão com Deus. Porque ele não muda com a morte a sua essência. O seu ser não muda com a morte. Por quê? Nós não somos o corpo físico. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material. Nós somos espírito. Então o que nós sentimos, o que nós pensamos, as nossas ideias, as nossas emoções, tudo isso é patrimônio do espírito, não é do corpo. Então, o grande desapontamento, nós continuaremos do lado de lá. E eles ainda prosseguem, ó. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Essa é outra consequência do suicídio. A próxima vida virá com limitações. Por quê? O nosso corpo físico, quando ele sofre qualquer ação motivada pelos nossos desequilíbrios, ele transfere para o corpo espiritual toda essa influência. Então nós teremos no futuro um corpo físico, quando reencarnarmos, e sabe Deus quando vai ser a próxima oportunidade, que vai sofrer os reflexos do que nós fizemos nesse corpo. Porque o nosso corpo espiritual é o que modela o corpo que nós vamos vestir no futuro. Por isso que toda agressão que nós praticamos contra o nosso corpo físico, ele vai repercutir fundamentalmente na nossa vida futura. É tão profundo isso, que há relatos de espíritos que tomaram determinadas substâncias antes da morte, e eles continuaram sentindo o efeito dessas substâncias no mundo espiritual. O entorpecimento, a alucinação que a substância produzia aqui. Como que isso se mantém? Se é no corpo que ela agia. Nosso corpo espiritual está profundamente ligado ao corpo espiritual e material. Tudo que nós fizermos vai repercutir no corpo espiritual e é o que nós vamos sentir do outro lado. Então o suicida, ele precisa pensar, o potencial suicida, ele precisa pensar nessa questão. Ainda que ele não seja convicto, ele precisa saber que há consequências. E essas consequências ele irá experimentar. Isso é o que vai criar para ele o início de uma compreensão de que o suicídio não é a alternativa adequada. Ainda que nós não sejamos muito convictos da vida espiritual, nós devemos levar em conta essa possibilidade de que nós poderemos sim lamentar profundamente a nossa interrupção aqui da vida. E é importante que as pessoas tomem conhecimento disso. Se nós sabemos, nós devemos divulgar. Mas sem o peso daquela imagem assustadora de alguém acompanhando a decomposição do corpo no túmulo. Por quê? Imagine a mãe que perdeu o filho por suicídio, imaginando o seu filho ter que acompanhar a decomposição do corpo. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essa imagem, que é muito forte. Porque pode trazer uma angústia a um coração que já está muito sofrido. Então a nossa cautela em relação a isso. Que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine muito. Muito obrigado.